lágrima, viu? Dos motéis aos paredões. Cedo tarde, isso ia acontecer. No mesmo rolê, eu, minha ex e você. Ela vai fazer raiva, mas não se estressa. Me beija na boca, que ainda tem muita festa. Ou qualquer ida no banheiro, vamos se trombar. E vai ser a hora certa pra eu te apresentar. Oh yeah, esse aqui é o meu acerto. Do meu lado esquerdo, é alguém que me ama direito. Pela primeira vez do meu lado esquerdo, é alguém que me ama direito. Estourou! Bora, Betinho Céu! Todas as torres de paredão, tamo junto. Ela vai fazer raiva, mas não se estressa. E beija na boca, ainda tem muita festa. O copo ainda no banheiro, vamos se trombar. Eu, minha ex e você. E vai ser hora certa pra te apresentar. Oh yeah, esse aqui é o meu acerto. Oh yeah, agora eu acertei em cheio. Do meu lado esquerdo, é alguém que me ama direito. É, pela primeira vez do meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito. Toda a galera da pizzaria Beira Rio, bora Lu, tamo junto, Lu.